aqui te procurar, meu coração te entregar. Sei que não mereço tanto amor, se eu tocar em ti, recebo da tua unção. Nas vestes do Senhor e encontrar o milagre que eu vim buscar. Vou usar minha fé para conquistar o sobrenatural. Eu vou tocar nas vestes do Senhor te entregar. Sei que não mereço tanto amor, eu preciso da tua mão. Se eu tocar em ti, recebo da tua unção. Eu vou tocar sobrenatural.